17-3, restante conforme rota. Nível 320, saída da EL, Leda Bridge, decolada 10, primeira curva à direita, código 5177, controle 1208. Identifique, desça para 2010, na chegada à mar, é 2107. Após BH, Trivi, 5177 ao transponder 1208, ao controle total 9908. Protegimento correto, chama pronto no pátio, está isso confirmando a posição? Está no box 7. Chama pronto no 7 do pátio 3, total. Pronto, cópia. 224, autorizado Salvador Aracaju, rota direta, lotar após Alfa Romeo Uniforme, após direto, decola da correção nível 190, saída Puca após Jamo, após direto, decola da 10, curvando a sua esquerda, aciona o código 5175 e controle 208. Chama pronto na pole position. Número 74, livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo infrário, chama pro táxi. Quer repetir a transmissão? Tá um pouco chiado, não consegui entender. O acionamento chama para posto 1074. Quatro livre no 02, chama pro táxi. O total 9908, agora pronto para o posicionamento. 9908, livre pushback acionamento, chama pro táxi no pátio 3. chamar para o táxi, total 989908. Salvador, boa noite, é o 3600, boa noite, identifique, desça ao nível 050, chegada à Mare. Chegou descendo 050 na Mare 3600. Seria o controle Salvador? Ok. 6313. Identifique a chegada Bonf, desça para 4 mil pés e voe na proa da posição pelo. Autorizado, Red. Total 9908, está pronto para o táxi. Tem 4 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, Antena Galeão, total 9908. Ciente autorizado o táxi até a entrada do pátio 1. O total 9908 vai taxiar a retaguarda da aeronave da Guate ao ponto espera. Ciente, taxiar até a entrada do pátio 1. Segue a aeronave da Guate, total 9908. Autorizado o táxi até o ponto de espera via Indial, quando o ponto de espera chama pronto, o ajuste no 0 no 7, 1 no 0 7 4. 9908 da Total, segue o Boeing da Gol até a ponto de espera, o ajuste 1097. No ar Gol, ajustado no 0197, total 970. 9908. Controle 6202, está autorizado para fazer isso? Afirmativo, reporte estabilizado. Obrigado. Pista no 097. Autorizado alinhar e decolar da pista no 0. Sim. 9908, mantém o ponto de espera da pista no 0. Vai manter o ponto de espera da 10, 9908. Total 9908, vai manter o ponto de espera, a aeronave que decolou à sua frente, realiza o mesmo perfil de saída, mesma rota e mesmo destino. Chegou a TAM. TAM 3600, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 017. Descendo 2000 pés com o 17, autorizado do LS, X-Ray, reportará estabilizado TAM 3600. Reporte embaixo e travado, aguardando autorização de pouso. Afirmativo, prossegue a aproximação, vai reportar com o cheque de trem, aguardando autorização de pouso, 6202. Voando para o Antileda, voo no 074. Cheque o trem, o vento 090 graus 079. Clima ativo, baixado e travado, Xané 6202, autorizado pouso na pista 10. Afirmo, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus 079, e o ajuste 0 e 07, o 6202 da Xané. Clima Afirmativo, autorizado pouso 990, 1017 no ajuste, 60, 62, 12. 9908 da Total, vamos na escuta da torre. Escuta. Visoco aeronave na curta da 10. Após a mesma linha, mantém a pistão 90, total 9908. Após a aeronave na final, a linha mantém a pistão 90. Após a pistão 90, a linha mantém 908, ali mantém pistão no zero. Tomando posição, total 9. Seu solo aos 49, livre à direita, Olivar mantém essa frequência, táxi autorizado até a Juliette. Alfa Juliette, reporta antes da Juliette, 6212. Afirmativo, livrando à direita, táxi autorizado, Alfa Juliette. Desça para 2000 pés, ajuste no 07. Reduza para 2009. Posição 2009, terceira para 2000 pés, ajustando no 07. 212, ingressa Juliette para o portão 07. E utilizado então táxi Alfa Juliette, ingressará para o portão 07, 6212. 6313. Decolado aos 51, controle 1208. Controle 1208, 9908. Boa noite. É 3600, chame torre 1 no 8, decimal 95. Estabilizou agora, vai chamar 1895 para 3600, uma boa noite. Boa noite. Salvador, total 9908, boa noite. Decolou na sua escuta, a subida dial. Oxené 6313, esquerda, proa 120, reposto estabilizado. Proa 120 pela esquerda, reportará estabilizado, 6313. Total 9908, subou 320. Está sob vigilância, saída dial. Copiado, subida da EL, total 9908, autorizaria direto da EL, o Leda da presença. Leda. Muito grato, direto Leda, o total 9908. Gol no 074, chame o centro Recife, 13325, alterne 1251. 3325, chame torre 118, decimal 95. Vai, 95, 6313, pô. Salvador, boa noite, vou tirar 6313. 6313, continue a aproximação, reporte no externo, embaixo travado. Uma aproximação externa, reportará embaixo travado. Solo 54, livre à direita, o livrar mantém a minha frequência, táxi autorizado via Alfa, é porta antes da Juliette. Na sua escuta, Alfa antes da Juliette, 3600. Autorizado Juliette para o portão 09. Juliette para o 09, boa noite. Confirma embaixo travado. Confirmo, passando externo, embaixo travado, 6313. 6313, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento 090 graus, 08 nós, e o ajuste no 097. O 6313 poderia confirmar como recebe o papi? Ciente, recebendo o papi full, normal, e autorizado pouso, pista no zero. Afirma, autorizado pouso, pista no zero. 080 graus, 07 nós é o vento e o ajuste 1017. Obrigado. 6313 Oceania, solo 58, livre à direita. Ao livrar, mantenha a minha frequência. Táxi autorizado via Alfa, Juliette para o portão 04. Direito ao visitar a 10 via Alfa, Juliette, portão 04, mantenha a sua frequência. Estou, 6313, uma questão. A quanto na final curta, da portão 0, tem um farol rotativo à esquerda da pista, parecendo um beacon. Queria informar que faz parte do aeroporto. Afirmativo. Esse farol faz parte do aeroporto. É para aeronaves visuais noturnas. Nada, grato. Táxi autorizado via Alfa, reporta essa Juliette. Inicialmente pode ingressar a Juliette para o portão 04. Alfa, Juliette, inicialmente Juliette, portão 04, obrigado.